Eu recebo aqui no estúdio o Roberto Doldan, ele que é responsável pela vigilância epidemiológica aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Vamos fazer informações aqui de utilidade, né, para os nossos ouvintes com relação à questão da febre amarela, porque nós, até agora sábado, né, houve aí o dia D de imunização contra a febre amarela, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde ficaram abertas, mas a procura, infelizmente, foi pequena. É, na verdade, a gente esperava que tivesse um número maior de pessoas recebendo a vacina, porque nós sabemos que Foz do Iguaçu, infelizmente, embora seja uma área de recomendação da vacina há muitos anos, tem uma cobertura baixa. Então, como foi pequeno o número de pessoas, nós continuamos ofertando a vacina nos postos de saúde, né? Indiscriminadamente para a população que é indicada da faixa etária. E tinha aqui até um balanço que nos chegou aqui, que menos de 1.000 pessoas, 920 pessoas apenas receberam a vacina contra a febre amarela ali no sábado. Isso é muito abaixo mesmo do que se esperava, enfim, abaixo até da disponibilidade de vagas de vacinas que existem aqui no município? É, nós recebemos do estado 10 mil vacinas, né, porque a gente esperava um contingente muito maior do que esse. Porque a população a ser vacinada é todo indivíduo de 9 meses a 59 anos. Então nós temos uma população bem grande para ser vacinada. E o que a gente tem que lembrar é que o vírus, né, agora realmente, efetivamente, ele circula aqui no litoral paranaense. Então, o risco de ter casos em Foz do Iguaçu é muito grande. Então, e a única maneira, a maneira mais eficaz de você prevenir a doença é através da vacina. Vacina que é segura, isso é importante a gente sempre enfatizar, já é aplicada inclusive há vários anos, né, no país. E também tem uma outra questão, porque antes se recomendava aí uma questão de que a vacina ela tinha validade de 10 anos. Isso já não é falado mais. Uma vez que você recebeu a vacina, isso já pode valer para a vida inteira? Isso mesmo. Foram realizados alguns estudos mais recentes e esses estudos demonstraram que apenas uma dose ela te garante uma proteção de mais de 90%. Então, não é necessário fazer uma segunda dose. Então, quem tomou uma vez na vida está imunizado. Só que a gente sempre orienta o seguinte, que tem que ter o comprovante. Então, se você não tiver o comprovante, para nós é vacina não realizada. Então, se você perdeu ou qualquer coisa assim, tem que procurar uma unidade de saúde e tomar novamente a vacina, que não tem contraindicação. Agora, com relação, justamente essa é uma dúvida muito comum, eu imagino, porque eu, por exemplo, não sei se eu já recebi a vacina contra a febre amarela em algum momento da vida. Não há problema em tomar de novo, se for o caso? Não há problema em tomar de novo. Não existe nenhuma contraindicação. E, pelo contrário, a gente indica que tome e tenha seu comprovante. E principalmente pessoas, né, que vão para áreas onde estão tendo casos, né, que é muito comum agora nesse mês de alta temporada, né, as pessoas se deslocarem para essa região do Paraná, que é a região de praias e tudo mais. Então é muito importante que pelo menos essas pessoas estejam imunizadas. Só que a gente lembra que essas pessoas que vão se deslocar têm que tomar pelo menos 10 dias antes da vacina. Mas é indicada a vacina sempre. Falando aí especificamente da vacinação na zona rural do município, né, até na semana passada, antes ainda do dia D, as equipes já estavam em campo, né, fazendo a vacinação em algumas comunidades aqui de Foz do Iguaçu. Essa atividade, ela continua? Como é que está a programação? Na verdade, assim, a gente fez um geoprocessamento dessas áreas, porque a área rural de Foz do Iguaçu, ela não é tão extensa. Então, a gente pretende fazer toda essa área que foi delimitada. Então, começo lá no Alto da Boa Vista, né? Para quem não sabe, ali indo para Três Lagoas. Próximo ao lago, né? Isso, próximo ao lago. Aí tem uma faixa de área rural ali. Então, nós pretendemos concluir toda essa faixa. Já fomos também a semana passada na Vila Bananal, né? E realizamos também a vacinação. Então, essa atividade de vacinar na área rural, ela continua. E até porque a área rural tem um diferencial, né? Você tem que ir casa a casa realmente, você tem que pegar os indivíduos, muitas vezes até no próprio trabalho, que é da área rural, porque tem essa dificuldade, mas continua a atividade, até concluir esse espaço que foi delimitado. E nós temos, inclusive, né, grande audiência nas zonas rurais aqui da região, não só de Foz do Iguaçu, mas de municípios vizinhos. Há alguma recomendação específica? Porque a gente até ouviu aí do pessoal que está fazendo a vacinação, que muitas vezes eles chegam lá na casa, aí até que o pessoal consiga encontrar algum comprovante de vacinação e tudo, acaba demorando um tempo grande. Que recomendação pode ser dada até para agilizar, para auxiliar nesse processo? O que nós estamos recomendando é que tenham os comprovantes em mãos. né, previamente, antes da visita dos técnicos. É, necessariamente, se você está com a sua carteirinha em dia, é só deixar lá para comprovar que nós estamos pegando e fazendo o cadastro dessas pessoas, para a gente ter um controle efetivo de como é que está a nossa cobertura na área rural. Então, a principal recomendação é pegar as carteirinhas de vacina, mesmo que as pessoas não estejam lá, mas mostrar para os técnicos para poder fazer esse cadastro. Agora, com relação à febre amarela em si, né? Porque a gente sabe que, primeiramente, geralmente acontece a detecção ali de casos de febre amarela silvestre, né? O que a gente tem visto até como padrão em muitas cidades brasileiras, né? Pessoas que moram perto de áreas de mata, enfim. Até por isso é importante se destacar aí a questão da vacinação das pessoas que estão na zona rural, que podem ter um contato mais próximo com os mosquitos transmissores? Assim, tem que ficar bem claro que até o momento, né, nós já tivemos duas ondas de febre amarela, uma em Minas Gerais, outra em São Paulo, e agora casos aqui no Paraná. Por enquanto, o comportamento, né, da febre amarela, ele ainda é predominantemente silvestre. Ele não urbanizou, não veio para o meio urbano. Mas o que acontece? As pessoas que adentram as matas é que correm risco, ou que residem em áreas de mata, que é o caso da zona rural. Mas a gente tem que lembrar o ecoturismo, né, o extrativismo da madeira, tudo mais aí, que tem profissionais adentrando as matas para fazer essas atividades. Então, existe o risco sim, porque ainda está concentrado lá no meio de mata a febre amarela. Quem e pode, né, não é o que as pessoas querem, mas ela pode em algum momento urbanizar também. Quem trabalha com ecoturismo, quem trabalha com turismo no geral aqui em Foz do Iguaçu, recomendação que se vacine. Vacinar. Quem trabalha no turismo, quem adentra a mata, ecoturismo, tem que estar imunizado. Pois é, dos 9 meses aos 59 anos é a faixa etária. Com relação a gestantes, até tem uma recomendação especial ali? Neste momento a gente não recomenda ainda a vacinação nem para gestantes, para quem tem alergia ao ovo, para idosos acima de 60 anos. A não ser que tenha uma indicação médica, né? Porque existe aí um risco-benefício que tem que ser avaliado. E como nós não estamos ainda em epidemia, a gente não está recomendando. Mas se o médico indicar, a gente faz a vacina também. Sintomas da febre amarela, para que os ouvintes que estão nos ouvindo já fiquem preparados, né? Ao detectar esses sintomas, recomendação de procurar uma unidade básica de saúde, o que é que se orienta? Primeiro, assim, clareza dos sintomas, que os sintomas, eles são vagos, né, mas eles são bem sugestivos de algumas doenças tropicais, principalmente febre, né, dor no corpo, dor muscular, mal-estar, vômito. É um quadro que pode ser outras doenças, aí é o profissional que vai avaliar. Pode principalmente ser confundido, né, com dengue, pode, com aqui outras, em Foz, né? Principalmente, que nós temos muita dengue aqui, né? Pode ser confundido, então, com dengue, com zika vírus, com outros tipos de vírus tropicais aí. Só que a febre amarela, 10 a 15% dos casos, eles podem evoluir para uma gravidade maior. Aí, evoluindo para a gravidade, a pessoa pode ficar com aquele amarelão específico, pode ter sangramento, daí demanda internação, pode falecer devido à febre amarela. Então, surgindo qualquer um desses sintomas, tem que procurar uma unidade básica de saúde. É lógico que o profissional que está lá, ele está preparado para classificar esse caso. Mas a gente já exclui, né, por exemplo, os casos vacinados. A gente não considera como um suspeito de febre amarela. Daí a gente vai pesquisar outras doenças. Mas surgindo sintoma, procurar um profissional na unidade de saúde. Ressaltando sempre que a prevenção é a melhor arma, ou seja, através da vacinação, através da eliminação de criadores de mosquitos transmissores, enfim. Dessa forma, isso trabalha até de forma coletiva para eliminar riscos aqui na cidade? Sim, aqui já existe um trabalho muito efetivo relacionado à dengue, né? Então, esse trabalho de eliminação de criadouros, essa cultura da limpeza e tudo mais, tudo isso cabe muito bem também na febre amarela. Embora ela esteja lá no meio da mata, por enquanto. Mas a gente sabe que ela, em caso de urbanizar, o mosquito transmissor é o mesmo da dengue. Então, os cuidados têm que ser frequentes e ser redobrados nesse momento. Vacina contra a febre amarela disponível aí nas unidades básicas de saúde aqui em Foz do Iguaçu. Portanto, você que tem entre está nessa faixa etária aí dos 59 anos para baixo, né, até os 9 meses, deve realmente se imunizar. Conversei aqui com o Roberto Doldan, ele que é responsável pela vigilância epidemiológica aqui em Foz do Iguaçu, dando algumas orientações aos ouvintes aqui da RCI. Muito obrigado pela participação aqui na rádio. Eu que agradeço e me coloco à disposição, né, precisando, a vigilância epidemiológica está aí fazendo a vigilância.